Homem ferido, caos contra tempos. Quem vencerá o opressor, quem vai superar o sofrimento? Eu lamento ao ver um olhar frustrado de quem tentou, mas ficou decepcionado. De quem se afundou na vida ilusória, na alegria momentânea, fictícia história. A falta de conhecimento aqui traz genocídio. Um ponto positivo pra risada do inimigo, não. Guerra cotidiana não tem empate. É daquele jeito, ou apanha ou você bate. Tem tiozinho que não aguenta nem o primeiro round, que não aguenta nem a fúria do primeiro ataque. A tu covarde vira as costas pra peleja e desistir da vitória de que tanto almeja. Aonde a esperança de muitos foi acabada ou desmotivada por alguns goles de cachaça. Eu sei que no caminho tem barreiras que intimidam, muralhas querendo que a gente desista. Atropelando princípios, muitos se deram mal e não deu outra, foi fatal. Quem vencerá? Quem vencerá? Quem vencerá a guerra cotidiana? Quem vencerá? Quem vencerá? Quem vencerá a guerra cotidiana? Quem vencerá? Quem vencerá? Quem vencerá a guerra cotidiana? Quem vencerá? Quem vencerá? Quem vencerá a guerra cotidiana? Quem vencerá essa guerra? Qual o objetivo dessa tal falada guerra? Pra muitos, casar na praia, carros importados, iates, viajar de jato. Presencio traição, decepção, sepulcros caiados, homem com o coração fechado. A guerra que é ódio contra amor, muita dor, passa pelos espinhos para chegar na flor. Não adianta investir em segurança pública, botar o pop abusando autoridade na rua. Tem que compreender que só com Deus haverá paz, e que sem ele não adianta nem correr atrás. Nem a ONU conseguiu resolver o problema, o mundo ficou chocado com a queda das torres gêmeas. Já dá pra analisar a situação, e a realidade aqui não é novela de televisão. Tem que se preparar pra essa peleja diária. O mundo tá cruel e a sinfonia é macabra. Tô na arena e vou na sede de ganhar, e nessa guerra aqui quem tá com Deus que vencerá? Quem vencerá? Quem vencerá? Quem vencerá a guerra cotidiana? Quem vencerá? Quem vencerá? Quem vencerá a guerra cotidiana? Quem vencerá? Quem vencerá? Quem vencerá a guerra cotidiana? Quem vencerá? Quem vencerá? Quem vencerá a guerra cotidiana? Ainda é tempo, dispenso lenço, eu fico atento. Quem fraquejou, eu só lamento. Eu sigo em frente, contra o tempo, o vento. Vivendo o terror, tô aprendendo. Quem não botou fé, então fica vendo. Tarde demais pra ter bom senso. Os pretos rimador, eu não me rendo. Segura o golpe, se prepara pro sacode. A guerra explode, o fraco que confunde o forte. Ninguém desvenda, nem mesmo Freud. Tem livre-arbítrio, você escolhe. De frente para Glock, acabou a sorte. Parado, parado, ninguém se move. Guerra cotidiana, inocente sofre. Ninguém entra, ninguém sai, é você que escolhe. A chuva arranca o telhado da família pobre. Dona Maria morre afogada enquanto a Cinderela dorme. Enquanto a Cinderela dorme. Mesmo assim os guerreiros continuam na fé. Crede em Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Assim que é. Provérbio X. Mó respeito. Geração profética. PXGP. Crede nos seus profetas e prosperareis. É desse jeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quem vencerá? Quem vencerá? Quem vencerá a guerra cotidiana? Quem vencerá? Quem vencerá? Quem vencerá a guerra cotidiana? Quem vencerá? Quem vencerá? Quem vencerá a guerra cotidiana? Quem vencerá? Quem vencerá? Quem vencerá a guerra cotidiana?